Eu quero ser o seu amor. Eu quero ser o seu amor. Na na na na na na na na na na.